Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal da Antena Web, edição para sexta-feira, dia 13. Não vai haver azares, esperemos que não. Hoje vamos trazer mais uma vez artistas portugueses ao nosso programa. Na verdade, vai ser mais um programa dedicado inteiramente à produção nacional. Começando com dois temas de Júlio Pereira. Primeiro o Faro Luso e depois o conhecidíssimo e o renomado Celtibera. Fechamos com Verdes Anos, do guitarrista Carlos Paredes. É assim que trazemos hoje música instrumental aos ouvidos dos nossos ouvintes no canal da Antena Web. Desejo-lhe votos de um bom fim de semana e quero informá-lo de que no próximo dia 19 a Antena Web vai estar em paragem. Apenas Antena Live e Antena Web Momento vão estar operantes. O canal 1 e a Antena Best voltarão apenas no próximo dia 28, sábado. Portanto, o nosso Nota 7 voltará ainda até quarta-feira, mas depois só mesmo no dia 30 de junho. Fique bem ouvindo, um forte abraço para si, bom fim de semana e até à próxima segunda-feira. Música.